Atenção, amantes da música sertaneja. Você esperou. E agora no ar, Baú Sertanejo. Nós somos dois passarinhos. Se um precisa, o outro consola. Baú Sertanejo. Ainda ontem chorei de saudade. As melhores. Baú Sertanejo. Por aqui, está no ar mais um Baú Sertanejo. E aí, como é que você tá? Tudo beleza? Tudo jóia? Que prazer imenso comunicar com você, amigo ouvinte, você de toda a cidade e região, aonde quer que esteja, aquele abraço, viu? Pra começar o nosso baú de hoje, tem Gilberto e Gilmar, Me Faz Um Carinho. E na sequência, Leandro Leonardo, lá de 1996, a música Pimba. Baú Sertanejo. Melhores, Baú Sertanejo. A gente pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, a gente pimba. querem alegria e brincadeira. A gente bimba, a gente bimba. Pode crer, rapaziada, tudo em nome da paixão. Uma mina apaixonada tem no beijo a sedução. Pode crer, rapaziada, bimba, amor, felicidade, só faz bem pro coração. E se elas querem um abraço e um beijinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem um abraço gostosinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem alegria e brincadeira, a gente bimba, a gente bimba. Bimba, a gente bimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem um abraço gostosinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem alegria e brincadeira, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem um abraço e um beijinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem um amasso gostosinho, a gente bimba, a gente bimba. E se elas querem alegria e brincadeira, a gente bimba, a gente bimba. O melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Se eu pudesse ao menos sair de mim, ah, se a saudade fosse embora com você, ah, se eu tivesse um sonho, uma ilusão, mudava os rumos do coração e aprendia a te esquecer. Mas eu navego sempre no mesmo mar, na tempestade dessa paixão, nessa vontade de te encontrar. Sigo buscando estrelas do amanhecer, e cada vez se afastam mais. Ah, meu amor, aonde está você? Abrir meu peito, soltar o amor, deixar mensagens por onde for, dizendo que eu não consigo te perder. Quero viver nas nuvens de um voador, levar meus sonhos por onde for. Meu coração sem direção só me leva pra onde está você. Mas eu navego sempre no mesmo mar, na tempestade dessa paixão, nessa vontade de te encontrar. Sigo buscando estrelas do amanhecer, e cada vez se afastam mais. Ah, meu amor, aonde

mais que o mar na praia. A saudade no meu peito dói demais. Não tem jeito, eu preciso te encontrar pra falar do meu desejo e te dar um longo beijo. Já faz tempo que não te vejo, saudade quer me matar. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Toda noite é um faz de conta que você está aqui. Não dá mais pra seguir, sem você tudo é castigo. Coração me avisou que a saudade tá demais. Amanhã vou atrás, quero ter você comigo. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando amor na minha vida. Tá faltando você aqui comigo. Tá faltando amor na minha vida. Esse é o nosso baú sertanejo, sempre as melhores músicas tocam por aqui. João Paulo e Daniel, de 1993, a música Tá Faltando Amor. Ainda João Carlos e Dorison, Caso Marcado. Conferimos também Mato Grosso e Matias, Rumos do Coração. Ainda Leandro e Leonardo, volume 11, a música Pimba, lá de 1996. Gilberto e Gilmar, Me Faz um Carinho, foi a nossa primeira de hoje na sua terça-feira. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado de volta na sua rádio. Esse é o nosso Baú Sertanejo, sempre as melhores músicas tocam por aqui. Tem Denilson e Daniel, Faz Assim Não. Depois tem Chico Rei Paraná, Saco de Ouro. As melhores, Baú Sertanejo. Essa latinha que agora eu bebo, enchendo a cara pra ver se te esqueço. Eu saio pras festas pra ver se te encontro, até saio bom, volto sempre tonto. É nesse martírio que eu tô vivendo, e ela nem liga se eu tô sofrendo. Já se esqueceu de quem nunca se esquece, sofrimento assim igual ninguém merece. Eu vou pelejando, pitando e bebendo. Faz assim não, paixão, coração não aguenta. Vai sofrendo, calado, triste,

grande Ataíde Alexandre, Vento da Manhã, ainda Juliano César, Rumo à Goiânia, Jonete Frederico, a música De Igual para Igual, também nós conferimos aqui o Chico Rei mais o Paraná, a música Saco de Ouro. Começamos tudo com Denilson e Daniel de 2008, Faz Assim Não, só as melhores aqui no Baú Sertanejo. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. Estamos de volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. E nesse nosso terceiro bloco vai chegando mais um modão do Baú Sertanejo. Felipe Falcão, de 1997, O Fim da Picada. Depois tem Milionário José Rico, lá da música de 2002, Minha Solidão. Você e as melhores, Baú Sertanejo. Nessa mesa, hoje eu vou brindar com a solidão. Põe outra garrafa de cerveja, vou embebedar meu coração. Toda vez que ela me abandona, vou com a saudade pela rua. A dela vem à tona e a sede de desejo continua. Eu sou ciumento demais, é loucura o que ela me faz. É o fim da picada quando ela brinca com a minha dor. Eu sou ciumento demais, é loucura o que ela me faz. Fico o pé da vida quando ela abusa do meu amor. Sertaneja. Depois de terminar mais um trabalho, vou de novo solitário outra vez neste avião. Depois de alegrar a tanta gente, estou com Deus e vou contente, eu e a minha solidão. A vida que pra mim já é rotina, até o barulho das turbinas alivia o meu cansaço.

nasceu naquela serra. O meu cavalo corre mais que o pensamento, ele vem a passo lento, porque ninguém me espera. Cortando a boiada ao meu elenco, eu vou cortando estrada. Cortando a boiada ao meu elenco, eu vou cortando estrada. Roto berrante com caprichos é Vicente, mostre para esta gente outras alterosas. Pegue um laço, não se entregue, companheiro, chame o cachorro campeiro, que esta vez é perigosa. Olhe na janela, eu entro, querida donzela, eu. Olhe na janela, eu entro, querida donzela. Deixa meu gado passar, vou cumprir com a minha sina. Lá na baixada quero ouvir a siriema e lembrar de uma pequena que eu deixei lá em Minas. Ela é culpada, eu ego, se vivo nas estradas, ego. Ela é culpada, eu ego, se vivo nas estradas. Salve ele das piranhas, tire o gado da campanha, pra viagem continuar. Com destino a Goiás, ao eu ego, deixei Minas Gerais, ego. Com destino a Goiás, ao eu ego. Deixei Minas Gerais. Esse é o Baú Sertanejo, grande modão de Paulo e Paulino, Boiadeiro Errante, ainda João Paulo e Daniel, Rosto Molhado, Jorge Matheus, Ao Vivo em Goiânia, Paixão Goiânia, e ainda Milionário José Rico com a música Minha Solidão. Começamos em tudo com Felipe Falcão, de 1997, O Fim da Picada. Daqui a pouquinho tem a sua música preferida. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. O Baú Sertanejo está de volta. Só as melhores aqui no Baú Sertanejo. Gilberto Gilmar, Hoje Eu Caio na Gandaia. Depois tem Victor e Léo e a música Vou Pra Roça. Baú Sertanejo. Tô

tirar do meu peito a marca que ele deixou. Sofro e não é direito, ele foi cruel, ele me enganou. Me fez até um juramento, eu acreditava que fosse verdade. Brincou com o meu sentimento, eu fui o alvo da sua maldade. Coitada de mim, sonhava delícias de um mundo de amor. Acabei caindo no mundo de dor. Eu não merecia ser tratada assim. Coitada de mim, vou levando a marca no meu coração. O pior de tudo é a sensação que trago comigo esta pena de mim. Atitude, o amor não se deve brincar. Peço a Deus que me ajude e que me dê forças pra me levantar. Preciso encontrar meu caminho. Quem sabe o amor de verdade, que tenha ternura e carinho, e no coração não exista maldade. Coitada de mim, sonhava delícias de um mundo de amor. Acabei caindo no mundo de dor. Eu não merecia ser tratada assim. Coitada de mim, vou levando a marca no meu coração. O pior de tudo é a sensação que trago comigo essa pena de mim. Você e as melhores. Baú Sertanejo. Não pense que faço as coisas só a sua maneira. Pois meu coração não aceita viver sufocado. Você dita as regras e eu ouço. Eu finjo que quero, quero e não posso. Ficar por ficar junto assim é melhor separados. Você só pensa em ser feliz, não pensa em ninguém mais. Não pensa em ninguém mais. Não pensa em ninguém mais. Se eu chorar ou sorrir, pra você tanto faz. Pra você. Da boca pra fora, buscar um desejo forçado já não faz mais sentido. Já não sinto mais sua chama. É provado, você não me ama. Não consigo sentir arrepios quando estamos na cama. Você só pensa em ser feliz, não pensa em ninguém mais. Não pensa em ninguém mais. Não pensa em ninguém mais. Se eu chorar

Melhor da boa música está aqui. Baú Sertanejo. Nem mesmo o sabor de outra boca te substitui. Nem mesmo o melhor dos momentos nos braços de alguém fará com que eu seja outra vez o mesmo que fui. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis pra se entender. Porque uma coisa estranha marcou o nosso fim. Um pobre qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. Me sinto pregado em você, que já é minha cruz. Nem mesmo com mil orações consegui me livrar. Você se livrou facilmente e saiu por aí. Eu saio, porém eu me sinto no mesmo lugar. A vida tem horas difíceis pra gente passar, pedaços quase impossíveis de se entender. Pobre qualquer foi tirá-la de mim. Se nem mesmo Deus me tirou de você. De você. João Mineiro e Marciano, no mesmo lugar. Também tivemos aqui Christian Ralph Brigas, João Neto, aliás, João Pedro e Cristiano. A música A Pinga, Fátima Leão, Pra Você Tanto Faz. Ainda conferimos as mineirinhas Coitada de Mim. Já já tem muito mais pra você. Tem as últimas de hoje. Baú Sertanejo, o melhor da música sertaneja, volta em instantes. De volta com o Baú Sertanejo, o melhor do passado na sua rádio. Olha, pessoal, vai caminhando já pro finalzinho do nosso Baú Sertanejo. As últimas estão pintando por aqui. Tem Milionário e José Rico, Sonhei com Você. Depois tem César e, aliás, César Melotti e Fabiano em Dose Dupla. Baú Sertanejo.

esquecer. Ou venha logo e me tire dessa solidão. Ah, ah, ah. Ou venha logo e me tire dessa solidão. Baô Sertaneja. Sido motivo da nossa separação. Se é que se cansou de mim, não pude perceber. Intimidade ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei, que eu te peço. Pra você, na força do meu amor, amor que não aceitou uma outra mulher. Ferida é o que restou de nós. A minha felicidade se foi com você. Outro melhor do que eu você não encontrará. Também não encontrarei alguém assim como você. Vem me dizer onde errei, que eu te peço perdão. Quero sentir suas mãos e o seu beijo de novo. Eu quero provar pra você a força do meu amor. Baú Sertanejo. Descobri o quanto eu te amo. Hoje eu descobri o quanto eu te quero. Foi Deus quem preparou você pra mim. Um amor não pode terminar assim. Sempre há tempo de recomeçar. Se hoje hoje já não erro mais no amor. voltar atrás. Amor, eu vim aqui pedir o seu perdão. Por favor, escute a voz do coração. Percebi por que sofro tanto. Hoje eu percebi que a solidão me persegue. Se o tempo nos separou, pra que fingir? Se ainda me ama, não me fere assim. O meu coração não pode suportar. Senhor, amor, sempre há tempo de voltar atrás. Amor, eu vim aqui pedir o seu perdão. Por favor, escute a voz do meu coração. Se ontem eu errei, amor, sempre há tempo de voltar atrás. Amor, eu vim aqui pedir o seu perdão. Por favor, escute a voz do coração. Hoje eu percebi o quanto eu te amo. João Marcos e Alessandro, de 2008, Tempos de Recomeçar, Adalberto Adriano, Separação, e nós começamos em tudo com César Menotti e Fabiano, Nuvens e Lágrimas, na dose dupla, que cantou também a música Você Vai Ver, e ainda Brincar de Ser Feliz, um popurri musical. Começamos com Milionário José Rico, lá de 1989, a música Sonhei com Você. Pois bem, chegamos aqui ao final do nosso Baú Sertanejo de hoje, terça-feira. Forte abraço aqui do amigo Elbert Andrade. Na sequência vem por aqui mais um campeão de audiência. E a gente volta amanhã, hein, com o nosso Baú Sertanejo. Valeu, gente! Você ouviu Baú Sertanejo. Até o nosso próximo programa. Baú Sertanejo.